esse amor proibido, por nós dois escondido, me castiga demais. Essa angústia, essa dor de assistir vocês dois, para mim não dá mais. Quando a gente se encontra e você faz de conta que eu não sou de você, no aperto de mão, meu olhar vai pro chão pra ninguém perceber. Ou ela ou eu, muitas vezes pensei e saiei pra dizer, mas na hora H não me atrevo a falar pra não te aborrecer. Ou ela ou eu, é a resposta que eu mais gostaria de ter. Só não faço a pergunta pelo medo da falta que você vai fazer. E assim vou levando, sem saber até quando vou poder suportar. A certeza de que pra você sou um caso sem ter hora e lugar. Mal disfarço o embaraço de saber que em seus braços ela encontra abrigo. Morro só de pensar que você faz com ela tudo que faz comigo. Ou ela ou eu, muitas vezes pensei e ensaiei pra dizer, mas na hora H não me atrevo a falar pra não te aborrecer. Ou ela ou eu, pelo medo da falta que você vai fazer. Ou ela ou eu, muitas vezes pensei e ensaiei pra dizer, mas na hora H não me atrevo a falar pra não te aborrecer. Que você